Chama-se Erica Buettner, é uma norte-americana do Connecticut que vive atualmente em Lisboa. Ela anda em digressão pelo país nas próximas semanas, não há de ser difícil de apanhá-la por aí. Próximas datas em Guimarães, Lisboa, Viseu e Figueira da Foz. A agenda está disponível no Facebook da artista. Ouvimos o tema When It Goes do álbum de estreia True Love and Water. Erica Buettner e Fink com Warm Shadow. Sons de 2011 no arranque de mais um Lado B. Bem-vindos. what you got going on. High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another day to break. Take off, steal off, night away. Warm shadow. Cast yourself on me. What you got in store for me? Keep those eyes closed next to me. I don't want another day to break. Take off, steal off, night away. Warm shadow. Thank you. Depois Fink no álbum Perfect Darkness e música nova dos Local Natives, You and I, primeiro avanço do novo Hummingbirds. Agora de Los Angeles, os Rye com The Fall, tema do LP Woman, disco com data de saída nos primeiros dias de março. Depois os Clubfoot com Chella no tema Heartbeat e ainda o single Crush do projeto Rush Midnight de Russ Manning. Stay.

Lado B. Whatever it is, however, hold on. passions to go anywhere. Striding light beam face, striding light beam face. Já rodaram várias vezes por este lado os Freelance Wales. Hoje vemos o tema Lockout de Diluvia. Antes mais, sons de 2011, Subtract com o tema Hold On. Nesta sequência vemos ainda os Rye, Club Feet e Rush Midnight. Segue-se música nova dos Joy Formidable, This Leather Is Ours, do novo Wolf's Law. Um belo disco e tem uma capa magnífica. Depois os Chiras com The Swan, um EP do ano passado chamado Suns. Todos os detalhes no endereço pestafm.com. Lado B. Final de hora com o destaque desta emissão. Novo disco de Matt Pond, versão a solo, chama-se The Lives Inside the Lines in Your Hands. Love to Get Used e Go Where the Leaves Go. Dois temas de Matt Pond para o fecho. Thank you. touch our wrists, our necks, to prove that we are real. I'll meet you on the stairs, canteens we fill with powers. Now hope comes through our teeth and sings a sweet escape. When the wind blows clouds of smoke up to the moon, the same sky. Lado B, um programa de Pedro Esteves.